MC Androidão ao som do Natal. Esse Natal as coisas ficaram diferentes. Tô usando muita bomba, tô ficando inconsequente. Mas tem um outro bagulho que eu queria falar. Eu sou o cara do skate lá que não curtia sêmen, vomitava, agora eu curto sêmen. É o Natal do sêmen, todo mundo dando presente de sêmen. Vamos lá, toma banho de sêmen, é o quê? Natal, Natal de sêmen. Eu agora fiquei viciado em sêmen e eu resolvi me vestir de Papai Noel do sêmen e visitar a casa daquele idoso do qual eu vomitei nele e falar mil desculpas. Pra aproveitar eu tirei a benga de fora e comecei a chacoalhar e andar de skate, usar muita bomba, ficar bombadaço e bombar sêmen na boca do velho, o quê? Muito sêmen, vamos lá. É o Natal do sêmen, todo mundo dando presente de sêmen, vamos lá. Toma banho de sêmen, é o quê? Natal, Natal de sêmen. Nesse Natal, doe sêmen, faz bem. Eu comecei a curtir o sêmen, dessa vez o velho também curtiu o sêmen. Ele bebeu tudinho e eu não vomitei nele, mas ele ficou triste porque ele ficou triste. Porque ele lembrou que na época ele ficou triste porque eu vomitei nele, mas dessa vez eu não vomitei nele. Vamos lá, é banho de sêmen, todo mundo vai, vai, o quê? É o Natal do sêmen, todo mundo dando presente de sêmen, vamos lá. Toma banho de sêmen, é o quê? Natal, Natal de sêmen. É o Natal do sêmen, todo mundo dando presente de sêmen, vamos lá. Toma banho de sêmen, é o quê? Natal, Natal de sêmen. Mas então alguma coisa aconteceu. Um galão de radiação virou sobre eu. A radiação começou a adentrar tipo uma simbiose no meu corpo. Eu me tornei um monstro de esperma, muito louco, muito bombado, de skate, vestido de Papai Noel. Comecei a crescer e destruir a cidade. Eu sou um monstro de sêmen do Natal. Pega no meu pau. Eu sou o monstro de sêmen, todo mundo com medo de sêmen, vamos lá. Todo mundo atirando no monstro de sêmen, eu morrendo lentamente, monstro de sêmen. Eu sou o monstro de sêmen, todo mundo com medo de sêmen, vamos lá. Todo mundo atirando no monstro de sêmen, eu morrendo lentamente, monstro de sêmen. Monstro de sêmen, todo mundo tirando o monstro de sêmen, todo mundo bebendo muito sêmen. MC Androidão e MC seu pai me quer pelado.